Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Pra começar! E em nome de Tejote Esporte, a verdadeira paga na hora do norte do Brasil. É a TJ Esporte. E tá no telão. Do empresário Guio. Tamo junto e misturado. A TJ. R.A. Boutique. E a Duque Gold na parada. O patinho mais famoso do Brasil. E em nome também de Penélope Charmosa. Do empresário Olhão. E a Deise Miranda. Vai começar! Raíssa Bronze! Te vira, nenê! Agora! DJ Fábio Marito Benzi. Vamos lá! Show bigosa, meu. Essa menina que está ao meu lado. E aí, meu parceiro Fagner? Olha pra mim. Tá aqui presente com a gente. Ele é só a primeira dama. Só de bom considerado, Fagner. Aqui no Gigante. Caixa baixa. Então aqui, ó. Quando me fala de amor. E ela vai se amarrar em um cara simples como eu. Ela com certeza vai se lidar. A emoção do pé. E vai virar! Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer. A verdade é que eu sou maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Espinegro. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Gigante Crocodilo Prime. Fala, meu irmãozinho, parceiro Coalhara também, lá de Monju. O seu compadre também, parceiro Thiaguinho. Você, o gordo, aqui com a gente, obrigado, viu? Fala aqui, bem! Seu coração, sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta. Vai começar, Príncipe Negro vai tocar. E vai tocando no palácio. A noite é uma criança e começando o crocodilo. O baile do Patrese e o Marlon Beat junto e misturado agora. Dale, crocodilo! A sonhar com você. E de repente eu te encontrei. Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Acabou, man. curtindo, meu irmão, bora! E aí, Binda Sky? É nós, garoto! Pra se ligar! Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo, coisa, que gosta de dizer. Eu vou dormir e vou sonhar com você, aonde andará? Ivaldo Paladar! Vem logo, minha mãe! Você tem história, meu irmão, meu crocodilo! E aí, meu amigo Ivaldo? Aí, Raíssa Bronze no telão! Fechado com o baile do Patrese, com o crocodilo. Bora, Raíssa! Ali no camarote, a esposa do bicho. Triste nesta solidão, não posso suportar. Com você eu quero estar, e ser perdido do meu coração. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Já vem! DJ Marlon Beat. Marlon Beat. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Agora, Junião. Quero outro alguém, eu só quero. Só nas macães aqui no palácio, garoto. Vem, me ame. Obrigado, meu irmãozinho, parceiro Junião também. Você é a sua primeira dama, Samanda. Estiveram conosco ontem lá no Palmeiraço. Hoje eles estão matando a ressaca aqui. Pra matar, ei, pra tomar todas. E aí, Thiaguinho? Os garotos do resto também. Você considera nada aqui no gigante. Bora, Thiaguinho, pra cima, meu irmão. Dá-lhe o mascote, dá-lhe o mascote. Passa aí. E vem no baile, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. E toma no batidão, toma no batidão, toma no batidão. 3, 2, 1. Viajando! Aniversário também da Andresa Souza. Ação fechou aqui no nosso camarote do lado esquerdo. Aniversário da Andressa aqui no palácio, garoto. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor. O Douglas BH, o Mocadense também. Daqui Brasil de Guajé. Segura! De mim esqueço, de ti me recordo. É Marlon Vim, segura! O Dário apaixonado. Olha aí, ó. Eu nunca tristeza que me faz viver. Bora, Dário. Vou seguir-te. Saindo daqui, todo mundo pro ponte. Manda logo ligar a máquina lá. Só bem geladinho. É, tô na tua conta, tô nem vendo. Prepare e dança, prepare e dança. E faz o caqueado no gingado, caqueado. Música de morte. E o bombeiro Alisson também. E a super gata Manu. O Nails também, a toda a nossa galera. Rapaziada também lá da Caripunas. Tá aqui com a gente, obrigado, viu? Marcante, namorado! Donaço também, de São Domingo do Grabinho. Aqui com a gente, um abraço. Bora ver, Donaço. Ele é só a primeira dama. A Vani, um abraço. Alessandro Sheik, o verdadeiro Sheik da segunda. E ele tá aqui, garoto. O Alisson Loucos puxou também, parceiro Henrique. Alô, Henrique Coutinho. É aniversário do Serginho hoje, é? Meu parceiro Serginho, tá aqui em Brasília com a gente. Bora, amigo! Cadê o Serginho, pai? Cadê o Serginho? Ele tá no berço. Parabéns, Serginho. Felicidade, muitos anos de vida. Esse cara considerado É amigo da galera dos Caixa Baixa também, junto e misturado. Tá ali no camarote, comemorando seu aniversário. Eu tava conversando com eles ali, ó. Cara, gente boa, gente fina. É aniversário do homem hoje, meu irmão. E tá rolando muito uísque, papai. Papai não bebe uísque, bebe cerveja, mas tá misturando tudo. Serginho, o bagulho é doido hoje, meu irmão. Pra cima, toma! E aí? Bora, Ruanda, Petrobras. O Osto Leão também. Mata, bebendo desde meio dia esse desgraçado. Como é que é? E agora? Quero te dizer te amo e esse amor foi o Luninha, que eu te dei. O Lucas, o Pezão, os primos, né? Só na moral, bora. Aquela noite que eu te vi por você, eu me abraçando forte bem o nosso professor, professor Stanley do Milá de Mocajuba. Pouquinho tem um bagulho do som que veio pra ficar, pra se ligar. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. No caqueado, vem. Eu lembro aquela noite que eu te vi por você, eu me apaixonei. Olha o baixinho na é baixinho. Um abraço também a Paloma, direto de Mocajuba, tá aqui no Palácio dos Vales. Beijão pra você, mulher. Como é que é? Eu sei por ele, eu vou me apaixonar. Junto comigo você vai. Viaja, viaja, viaja, viaja. É o baile do Patrese. Patrese. Baile do Patrese. Agora. Só desce. Um areia. E se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Fortíssimo Júnior da Pereira. E aí, Júnior? Bora, Leonardo dos Humildes. Todo mundo na área. Onde o Zé Pio, rapaz? Meu amigo Zé Pio. Amigo de infância, velho. Monte Alegre. Segura. Nunca na Paloma. O Wagner é a sua primeira dama. Tá aqui o Wagner, de boa. É um lugar. E vem, Macedo. É assim, ó. Pra se falar de amor, tem que coisar. Agora! Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Vamos pra cima, pra cima, meus caixa baixas. É aniversário do bazuqueiro Ismael. Ele que tá no berço ali do camarote, meu irmão. Aí, Ismael, vamos pra cima. Sei, outro amor vou encontrar. Então canta, vai. E tá caqueado, caqueado no gingado. O baile do Patrese é bagulho doido, é rock doido. Vem te embora. Indiscutivelmente Splash Banda Crocodilo. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Bora fortíssimo. Menina, madrugada, meu coração. Junho da Vedre. Nós estamos lado a lado. Ed Leonan. Empolgado. Prepara que sábado tem a festa da cerveja, viu? Metrópole. Junto com os empolgados. Via show, via show. Dançando com emoção. Festa da cerveja sábado na Via Show. A nossa relação me dói a consciência. Meu parceiro Jay Toninho também. O homem lá do Netson. O cara considerado amigo particular do Patrese. Cara, gente boa, meu irmão. Aí, Toninho, aquele abraço aqui. Tamo junto e misturado. Daqui a pouquinho, também dá um alô aqui pra sua galera. Aqui é nós. Bora, Toninho. Galera do Netson. Fala, meu brother. Parceiro Douglas Begato Me. E o Moca Dizzy. Tá aqui com a gente, valeu. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar, o Wesley vai passar, gozar, a nave vai decolar. Vai decolar, vai decolar, vai detonar agora. Aqui no Baile do Patrese. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. De me declarar pra você, te amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano. Bora, Pipirinha! Bora, Nenê! O que você quiser. Como é que é? Todo o meu amor, estrela guia, me carregue para onde for. O verdadeiro shake chegou. Ariana Praia. Alô, Ian. Olha a empresária. Olha o Shell, rapaz. E aí, Shell? Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Como é que é? Vamos lá. Assim, ó. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava o jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Vamos dançar, vamos dançar. Era um estranho sedutor. Um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento. E em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Você! Essa parte as mulheres são revoltadas, né? Então vai acabar agora. Vou com a galera do mal que vou viver. Engraçado sem coração. Vai, vai! Tá pegando pesado. Fala, Fabinho! Parceiro Fabinho, show também! E os polêmicos dos Jurunas, garoto! Manda os canibais. São as melhores, palácio! É tipo no setor aqui, vai. Vamos lá. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. É bagulho doido. Procura. Fronteira, com a Majurunas. Vamos lá. Engraçado. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Daí nada. E ao teu lado eu estou. Pra matar a ressaca. Entendo que é difícil acreditar. Verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra ser. Olha, tá chegando o aniversário do Bom Paladar e o bicho vai pegar. Aniversário do Vou te encontrar no Super Kansas. Desgraçado. Pra gente se amar ao som do desgraçado. Toma, vira mais uma. Fantasporia. O top DJ do Pará. É o baile do Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Patrese. Agora. Eu posso mais viver assim. Se teu amor. Volte pra mim, não aguento mais. solidão é tão cruel. Como tá, filha? Estou só, sem carinho, sem você. Tão sozinha, por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou quando ele vir me encontrar você. Mas que te quero, eu... O Breno tá dormindo com o gato, é? Não dá mais. O Breno Brasil tá dormindo com o gato dele, né? Do show! Volte logo, não me deixa aqui. E dance, dance, dance, dance, dance, dance. Um, dois, três, vai pra cima do baile. Olha o caqueado, vai. Assim, né, ó. Chegamos devagar. Deu voz de mulher, não foi? Eu só quero curtição. Muito amor. E aí? Viver a emoção. Foi ótimo. No super pop som. Desgraçado. Quando a canção. Bora, Guipa! As Marias tem. O verdadeiro shake chegou! Hoje eu tô por conta do neném. Hoje eu tô brincante, tô me vendo. Da Amazônia. Bora, neném. Já, já, tô subindo, peraí. Foi, foi, foi, foi, foi assim, ó. Pra quem conhece, vamos lá. Top DJ do Pará. Arrepiado. Agora eu sei porque ele é rei. Agora é o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Patrese. É demais. A tribo vem do Tupinambá. Prêmio terra do Pará. A curtição DJ Toninho faz. E agora o rei vai tocar. Vamos dançar! Que sábado na Via Show! Fecha da cerveja 2019. E essa vai dar o que falar. Sábado tem Via Show! Fecha da cerveja. 50 centavos, papai. Toma! We'll be right back. aniversário do Ismael. É o cara do bazuca, meu irmão. Ele tá no 12. Então bora. Vem e vem, vem, vem, vem. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa. Quando peguei um susto. E é pra você, mas agora parei tudo que você... Olha, te cuida, Bill. Te cuida, pagadão. O homem tá ali, pai. Eu te amo. Então te liga, vai. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa. Compromisso também, rapaziada, me lá do beco do Zé Buduia, tá todo arcúbulo aqui, babá. Agora, Leonardo, dos humildes. Te amo tanto. Olha o ciúme do Júnior. E aí, meu parceiro empresário punk, cê é moleque doido. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Os cajuzinhos do Hernani estão na área, meu irmão. Hulk Magrelo tá na área também. Então por que me abandonou? Agora, olha o gordinho aqui, ó. Esse gordinho é desguiado, velho. Bagulho doido. É da empresa Crocodilo, papai. Meu parceiro Wesley também. Minha galera do bar. Tá tudo aqui. Vai morrer pra lá, desgraçado. Aí, Divano. Como é que é? Tá todo mundo com a ponta. Bombeiro, Alisson, o Alisson também, Sai Super Gata Manu, o Nailson Marcelo Peixoto, a toda a galera também lá da Caripunas, aqui com a gente, obrigado, viu? Netinho e o gerente Fabrício. O Juro nas carnes, meu irmão. Tá na tela do gigante. Tá grandão. Pensando em você. E o quê? Juro nas carnes. O destino você pra longe. E agora vira. O Fael Celulares. Assistência do Fael. Do Shopping Pátio Belém. É assistência do Fael. É Fael Celulares. E aí, Lona? E aí, Fael? Tão fechado sempre. O engrandão da tela também. Volta mais uma vez. Banda, os brothers. E o nosso irmãozinho também, parceiro Celo. Bora, Celo. Celo GDG, galera. Eu te dei um beijo. Depois me entreguei. O Celo tá na área, pô. Oliveira, a Cal Santos também, o Júnior Santos, o William Raió. Segura! Parece que você saiu de um sonho. O incansável gerente Amorim. Parece até ideal. Ah, faltando o Merck em cima, Amorim. Chegou com essa carinha de tão. O Murilo não tá trabalhando hoje não, eu acho. Ele tá de folga. Tá tomando touro. Chegou pra me salvar. Fala, Zapata! O que eu vou fazer sem esse teu amor? Fala, Jaine! Oh, olha essa moleca! Sou meu era. Pra cima, vai! As cores não estão mais. Assessora do gerente Murilo, viu, André? Assessora do Murilo. Feito um clipe romântico. R. Griff Story! Do meu parceiro empresário Robson! R. Griff Story! Fechado também com o baile! E joga na tela, nenê! Cantando! Bora, preto! E o preto do shopping também aqui do nosso lado direito! Bora, preto! Joga aí, tô com uma sede da porra, meu irmão! Já achou o bagulho doida! E o o nosso empresário fortíssimo também. O Tito Mal tá aqui com a gente, Maradinho. Sou teu fã número um, viu, brother? Sabadão tem Via Show, garoto! Alanzinho do Passi! Os primos do rock. Lopes Moto Peças. Fechado também com o Mar. Que dá o grau na bike do Patrese. É a Lopes Moto Peças. Tá fechado também aqui, ó. Tá no telão do Gigante. Pedindo ao Senhor alguém pra amar. Marlon Beach, deixa eu matar essa ressaca hoje. Como eu vou te levar? Lá no Açaí da Hora. Do Adriano Abençoado. Como a gente fica? Lá no Shopping Pátio Belém. Lá no fundão, pai. Shopping Pátio Belém. É o Açaí da Hora, papai. Vou levar minha produção lá pra serrar esse açaí. Olha na tela, na tela. Se tu não fazer vídeo, tu vai tomar feio. Ouviu, não? Açaí da Hora, papai. Vamos lá. Mas tem que levar um tonelada lá. Tem um açaí da hora também em frente ao Sevilha lá. É verdade. Açaí da hora. Chapa mista também. Olha tudo, mano. Hoje eu vou comer lá um açaizão com charque. Eu adoro charque, eu. É um açaí da hora. Gilson Lanche, o lanche mais top da cidade. Do meu parceiro Gilson, onde a minha produção passa bem. Isso agora diz estudo, galera. É Gilson Lanche na parada. Gilson Lanche fechado também aqui com o Crocodilo. Tamo junto e me jurar. Tonelada da Nova Lua. E aí? E aí, Carminha? Olha agora no Super Fogo. Fala, Carminha. O meu coração. Deixa rolar, Thiaguinho. Quero te ouvir cantando a mais bela canção. Te admirando na janela do meu coração. Mas tá na hora. É a ressaca do Círio. Círio. E o palácio daquele jeito. E a galera não para de chegar. Mas tá na hora de doida o bagulho. Vamos nessa. Tá na hora, Patrícia e Marlon Beach. O baile mais louco do estado do Pará. Bora começar. E chama ele. Pensaram que eu não vinha? Sabia que tu vinha! O Barba Negra chegou! Olha o Michael! Patrese, cadê você, seu biruta desmiolado? Não venha com tese pra cima de mim! É por isso que eu acho que o teu nome não devia ser Patrese. Sabe como é que tu tinha que te chamar? Como é que é, desgraçado? Patrese. Patrese. Tu é muita tese, bicho. Porra nenhuma. Bora logo doidar. Tá muito pra frente, Barba Negra. Tá de viadagem. Bora! Eras assim que tu és, né? Já tô sabendo de tudo. É verdade que nesse teu rock tá cheio de mulher gostosa. Tem muita! Só não vai te enganar e ficar com uma mulher de tromba. Tua irmã, doido. Bora! Meus espiões também me informaram que a mulherada hoje tá toda solteira. Tem muita mulher solteira hoje aqui no palácio! Caçadores e caçadoras, é pressão que vocês querem? Ou ouça o desejo dos caçadores e caçadoras, Patrese. Um pouco de pressão pra esquentar as coisas. Então bora, bora! Agora, agora, agora! Agora, Patrese! Libere a pressão máxima do animal! Ficha! 3, 2, 1! Baile do Patrese, baile, baile, baile, é o baile. Vai começar! Baile, baile, baile, baile do Patrese. Evoluiu, baile do Patrese no Pará já explodiu. Olha o bailarino doido do crocodilo. Explodiu. Isso é bagulho do rolê. O Patrese, ele toca pra você. O bastante faz mexer, pode começar a descer. Vai na levada do Patrese, ele vai começar. O bastante faz mexer, pode começar a descer. Vai na levada do Patrese, ele toca pra você. O bastante faz mexer, pode começar a descer. A levada do Patrese, ele toca pra você. O bastante faz mexer, pode começar a descer. Baile do Patrese, vai. Baile, baile, baile, baile, baile, baile. O baile do Patrese, o bora marromite. Bora, bora, bora, bora, bora. Ismael, caixa baixa. O bagulho é doido. Pode passar mal se tu beber. O quê? Pra treze te passar o sal. O sal, o sal. Pra treze te passar o sal. O sal, o sal. Pra treze te passar o sal. O sal, o sal. Pra treze te passar o sal. Pra treze te passar o sal. Coisas da vida. Liga. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra. Vai pra lá! Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Negócio marrom. Quebra, quebra, quebra, quebra. Agora, agora, vai. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Toma o chifre pra caralho. Não toma na minha pior. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho. Pensa na minha pior. Agora, cara de braba que mina maluca. Bora, Brasil! Por causa das vagabundas. O Ismael tá no dono. E às vezes é puta. Me mandou embora de casa. Você mora na rua. Daquele jeito. Adoro elas. Eu amo. Vou ter que ir pra tua

toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Explode o bagulho! Explode o bagulho! E quebra esse quadril, e quebra esse quadril. É no Palácio dos Bares. O bagulho vai doidando. E o Patrese e o Marlon Beat arrepiando tudo. Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. E pode balançar, pode balançar, vai, vai, vai, vai. Quebra tudo. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto. E as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do povo. Elas me adoram, me adoram, me adoram. Joga pra cima no palácio. É aniversário de Ismael aí, papai. O homem da bazuca. Ele tá detonando tudo! Ao lado dos caixa-baixo também, junto e misturado! Vamos pra cima! O bagulho é doido no palácio! 3, 2, 1, agora! Joga, joga, joga, joga! E aí? Essa festa, de quem é essa festa? Chei meu DJ, bora comer! Timo de penetra e comemor várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca, e comemor várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca, e comemor várias xereca. Cheguei! Oi! Oi! Cheguei! A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Quem vai dar? Vai, vai, vai, vai, caqueado! Story now, bring this motherfucker down. Top DJ do Pará, baile do Patrese, é bagulho doido. Pode crer, meu irmão, então diz. Na sala, peito, tá lindo. E a cabeça não para. Tinha pressão já na área do gordo. Não para, querendo brincar comigo. Já, já pra detonar. Da minha cara, me fazer. Se segura. No berço aí no camarote, parabéns, Mael. Felicidade, manhã de sucesso. Alô, Bisca! Joga a luz, meu irmão! Você não me deu valor. Quarta-feira que vem, grana é ela. Como se for. Passou da meia-noite. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. Me chamando. E aí, meu gerente Murilo? Olha, Jair. Agora tô no beco sem saída. Por quê? E a do bar também. E aí, meu parceiro Raul Digital?